Alfarero 2233, chama Santo Recife, 1-2-2-3-1-8. 1-2-8-8-2-2-3-3. You're about 2 and 3, about any more, any 3 down, 1160, Alpha Golf, no problem. Delta 083, Clock Island, field bound for arrival, descend 4,000 feet, QNH 1014. Delta 4,000 feet, QNH 1214, you're about 2 and 3, it's Clock Island. 11083, descend 2,000 feet, clear final ILS X-ray runway 10, report establishing localizer. Down to 2,000 feet, clear for ILS X-ray runway 10, we'll report establishing from the localizer. Europa 03. Mesmo zero, chama o controle em Salvador em 120, vai tomar 8. Retorno 0, boa noite, aciona identificação, autorizado via chegada para o médio 1, notário nível 050, ajuste no 0 no 4. Já era autorizado, Guarduna. Probably some localizer runway 10, Europa 083. Europa 083, contact Southern Tower, frequency 118.95. 118.95, good night, Europa 083. Europa 083, establish 10. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 05 knots. Switzerland, runway 10, Europa 083. Continua 3110, desça para 2000 pés, um ajuste no 04, autorizado ao final do tempo de metrô, LSX-REIT, 0, reporte estabilizado. 2014, autorizado e reportará, 083 on the ground at 50, contact ground 121 decimal 9. 219 hour, good day. 180, Europa 03. estabilizada, avistando 6310. 6310, chame a torre, 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Oceano 6310, autorizado o pouso na 10. O vento é 120 graus, 62 de nós. Pouso na 10, 6310. Confirmando, tá operando toda a extensão, né? Afirmo. Toda extensão, 3.003 metros. Controle Salvador, boa noite, 9081 no Gol. Sim, 9081, boa noite, acionando identificação, trajeto estático para interceptar a chegada no MED 1, desça para o nível de voo 050, o ajuste Salvador no 04. Projetap, intercepto para a chegada no MED 1, descendo para o 050, com 104, Gol 9081. Chame a 310, no solo ao 01, chame o solo 219. Salvador, boa noite, voo 1096, passando 95 para 170, Barro Romeu. 1096, boa noite, aciona identificação, autorizado via chegada BOMED 1 para o nível de voo 060, o ajuste no 014. BOMED 1 060, possibilidade de um arma direto de SAP? Obrigada pelo de SAP, voo 1096. Boa noite, SAP então, no 096, obrigado. B90081, desça para 2006, ajuste no 014, autorizado a final do ciclo de meteoria X-Ray, repasse estabilizado. É, 2014, repasse estabilizado no X-Ray, igual 9081. Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, boa noite, está em contato radar agora 85 milhas nordeste em Salvador, vai na proa de Golf, para interceptar a chegada a Golf e reposta no descida. O ajuste em Salvador no 04. Gente, vai repassar a descida, vai voar na proa de Golf, o Azul 2795. 1096, desça para 3000 pés, o ajuste no 014. 3000 pés, 1014, 1096. Controle 1096. Prossiga. Pode desconsiderar as restrições de velocidade e altitude em ETAP? É, cancelada a restrição de altitude de velocidade em ETAP, 096 para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS e X-Ray e ataque estabilizado. Estimativo livre das restrições, você pode estabilizar a X-Ray da 1096. Realizado no X-Ray, o voo 9081. Voo 9081, chama a torre, 1895. Obrigado, boa noite. Torre Salvador 9081, boa noite. Voo 9081, autorizado o pouso na 10, vento é 1110 graus, 62 de nós. Realizado pouso 10, 0-0-4. Romeu, Tapaquila, sem identificação, autorizado via chegada do Med 1 para o nível de voo 050, o ajuste Salvador no 04. Se autorizado voar ITAP, se tiver condições, vou ter velocidade até mais próximo. No 096 estabilizou? Ah, afirmativo, no 096. No 096 eu chamei a torre e 1-895. Sim, 1-895, obrigado. Controle o azul 2795, já é a descida. Azul 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. Desça para 4.014, azul 2795. Voo no 096, pouso autorizado na 10, venta 110 graus, meia dúzia nós. Autorizado, pouso na 10, voo no 096. Leal 2795? Retira. Gostaria de ler das instruções de velocidade na chegada, 2795? 2795 mantém a presente velocidade, no máximo 2309 e o número 2 na aproximação, azul 2795. Certo, então vai manter 2309 no máximo, azul 2795. Solo 1096? Solo 096 no solo azul no 9, chame agora o solo, 21 no decimal 9, boa noite. Obrigado. Torre Salvador, 3197, ponto de espera da 1-0, pronto. 3197, autorizado a decolar, da 1-0, o vento é 1-0 graus, 5 nós. Decolagem da 1-0, 3197. Papatongo Lima, Papaquilo, foi direto Duna, do separador 2010, o ajuste permanece no 014. Está autorizado a sinal do procedimento ILS-XY-10, reporte estabilizado. Voando Duna, autorizado para procedimento, reporte estabilizado Lima, Papaquilo. Sete decolado, a 121, controle 1208. 08, boa. Controle Salvador, 3197, na sua escuta. 3197, contato radar, contato nível de voo 340, via saída São Bruno. 340 São Bruno, possibilidade de voar salvo? 3197, voa Helena, pós Leda Bécula. Leda Doc, obrigado. Eu vou 795, reduzo velocidade para 2109. 7, eu vou reduzir para 2109, azul 2795. V795, vou rodar para o sequenciamento, curva à direita para 230, limite radial 300 de Salvador. 7230, limite a 300 de Salvador, 2795.